recordará próximo aeroporto do Lopo Bravo no Parque Quadro, em frente à Dutra. Série 9801, solo a 03, livre à esquerda, chame solo 121-9. Esquerda 119. Solo, passarei do 9801, livrou, a sua escuta. Segundo 260, aguarde. Guardando. Passarei do 9801, corrigindo, táxi via Alfa e Juliette para remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, 9801. 260, copia now at this moment. Mongol 1260. Primo, copia now at this moment. Copia. Mongol 260, copia. Copia, Mongol 1260. O 260 está autorizado para Recife, número voo 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva direita após a decolagem na saída Aron, transição Melim, transponder 5427 e a frequência do controle 119.80. Tem autorizado 390 Recife, Perisco 58, decolada 28, curva direita, Aron Melim, 5427, controle 198, gol 12.60. 260 correto, ajuste 1013, time pronto, pushback somente no 03. A gente chamará, confirmando no 0, no 3, no time, igual no 2, 6, 0. O corredor Axé, está visual no corredor, o vento confirma, 260 com 15, 1003 no atinto, Zilofa Brava. Zilofa Brava. Colado, Zulu Alfa Bravo. Zulu Alfa Bravo, decola 05, chame controle 119.8. 398 Alfa Bravo. Controle Salvador do Zulu Alfa Bravo. Confirme, Papatango Zulu Alfa Bravo ou Papapapá Zulu Alfa Bravo? Papapapá Zulu Alfa Bravo. O Zulofa Bravo, muito bom dia. Mantenha mil pés, corredor Axé. Mil pés, corredor Axé, Zulofa Bravo. Força Aérea no 357 para Belo Horizonte. Confirme o nível solicitado. Uma centena. Gente, uma centena, guarde cópia. Torre Salvador. Boa tarde, Guardião 02. Bom dia, Guardião 02. Bom dia, Guardião 02. Prossiga. Guardião 02 acionado no parque do Graé, piloto em comando, capitão Erlon, com PLB padrão. Solicito decolar, comprou a sul, patrulhamento preventivo na cidade de Salvador. padrão 02, POB padrão 04. POB padrão 04. Padrão 02, está livre, prossegui pelo táxi. Reposta para decolagem. Reposta para decolagem, guardião 02. Aeronave chamou o solo. Bom dia a todos, é o 3985. Não, Ilhéus e estimar de pouso. Estima o pouso 1500 e terminal Ilhéus 1245, Zulu Alfa Bravo. No 445, confirma. 1445, afirma. No 445 e estimar de pouso? 1500. 3895, confirma o horário do plano. Aos 40. Às 40 ainda não chegou nenhum plano no sistema aqui, ainda não tem como autorizá-lo, entendeu? Preciso ir aguardar a autorização. Não, tudo bem. Mesmo assim, chegar aí e dar um toquinho pra gente, por gentileza. A gente tá em cima da hora hoje. E só pra aproveitar, seria a prevista da El Judas? Rota 3895, se o destino é Guarulhos, a aerovia permitida devido ao NOTAM, é obrigatório pela Upper Whisky 58 até 16h10, Zulu. E pela Upper Whisky 58, a saída Gole, Eval, após direto Sagaz. Gole, Eval, Sagaz. A gente agradece, já ajudou bastante aqui. Obrigado. Controle, Guardião 02. A escuta, 02. Autorizado para BH, o número voo 1000 via Golf 677 até Ilhéus, Yankee Lima Hotel, após Whisky 1, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Coral, transponder 5430 e a frequência do controle 119.80. Força Aérea 1357, o ajuste 10113, está autorizado o acionamento, chame táxi. Caça 206, Salvador, prossiga. Alô, 260, puxa back e acionamento, está no 03. Caçador 06 é o da Polícia Militar também? Bono 260. Seria a matrícula da aeronave? Caçador 06, qual o setor que vai afastar? Alívio inicial, táxi, chama para decolagem com o Proa Norte, Caçador 06. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, vai ficar nas proximidades do farol de Itapuã, torre visual com tráfego, reporte para o afastamento ou aproximação. O Guardião está ciente, é uma mensagem aí com o Caçador 06, estamos aqui no setor sul, próximo do farol de Itapuã. Caçador 06, copiou, Guardião 02? Afirmativo, setor sul, para Itapuã. Ok, Jorge, vaguarde. Trota a decolagem, o Caçador 06. Torre, o Guardião tá botando aqui na sequência do controle. Tá, aquele corredor cheio, 198 até a volta, Guardião 02. 198 em Itapuã, 02. Torre, o Caçador 06, pronto para a decolagem. Ok, táxi inicialmente até a interseção com a pista do 7, Guarão para decolagem, Caçador 06. Vê confirmar a matrícula do Caçador, por gentileza, novamente. Torre, o Caçador 06 solicita a decolagem da presente do Graé, com direção ao setor sul. Setor sul está livre, então informa o esquilo da Polícia Militar na vertical, nas proximidades do farol de Itapuã, ok? Ciente. Em coordenação com o mesmo, o Caçador 06. Gente, é um esquilo também, né? Afirmativo, um Alfa Sierra 50. Gente, Alfa Sierra 50, poderia confirmar sua matrícula novamente? O Papa Romeu até o Foxtrot Alfa, senhor. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Alfa. Para Porto Seguro, saída prevista está sendo Gole, Eval, após direto Porto Seguro. Ok, Gole e Eval direto para o seguro. É o gol 1-7-7-7. Quando tiver a nossa autorização, estamos na escuta. 3-4-0 Porto Seguro. Força Aero no 357, livre táxi, vai reportar na Taxiway Hotel. Reporta na Taxiway Hotel no 357. O gol 1260 para o táxi. 141 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternado Salvador. Gente, Gondor 260, táxi via Índia Alfa, próxima Golf, vai chamar a torre 183, ajuste 10-13, tem um bom voo, bom dia. Gente, via Índia Alfa, próxima Golf, chama a torre 183, obrigado, tem um bom dia, Gondor 260. O Guardião 02, na escuta? Só com o Caçador 06. Tenho certeza que esteja visual com a aeronave da PM. Vai fazer patrulhamento em conjunto aí? Afirmativo, senhor. O Guardião 02, o Caçador 06 e o Caçador 08 em patrulhamento, ó, capa. Gente, então será mais um esquilo também da Polícia Federal. Afirmativo. Salvador, boa tarde, bom dia, parceiro 9800. 9800, bom dia, prossiga. Gentileza, coordenar São José do Rio Preto, nível 340. 340, será coordenada, aguarde qualquer. Só escuta a nossa saída prevista. Será agora levar o Sagaz. Pode levar o Sagaz, gente. Vamos para manhã de uma hora, agora vou de 30 minutos. Farol de Itapuã, acompanhado o Guardião 02, pronto para o táxi de decolagem. Sim, sim, só um instantinho. Guardião, o Caçador 06 é o... Bom dia. Atui? Prossiga, 06, na escuta. Sim, acione o transponder inicialmente 0106, ok? 0106, para o Caçador 06. Porque o Caçador 06 pode sintonizar então a frequência do controle 1198 para ficar na mesma frequência junto com o Guardião 02, ok? 7798, para o caçador 06. Caçador 08, então, papá, Romeu, hotel Foxtrot. Romeu, hotel Foxtrot Charlie. Hotel Foxtrot Charlie, 041PB, autonomia de 1 hora, tempo de voo 30 minutos, está com 041PB. Autorizado, a decolagem comprou a sua, aguardando transmissão de comunicações. Inicialmente, o transponder 0108, o caçador 08. Até a ok, chame pronto para ingresso de decolagem, caçador 08. Aérea 1357, está visual com o Boeing da Gol, que está taxiando a Taxway Alpha. Fiat, o Força Aérea 1357, de passagem ao Boeing da Gol, após Prosecco número 2, ponto de espera. Está autorizado o cruzamento da pista 1028, Taxway Delta e Alpha. Próximo ao ponto de espera na Golf, da 28, vai chamar a torre 683. Ajuste 1013, seu movão, bom dia. 02 Salvador. Na escuta, visual aí com o caçador 06 e aguardando aí o caçador 08, em Itapuã. Sente, passa escuta da torre em 1.8.3. Transferindo para a torre, 1.8.3, guardião 02. Torre Salvador, guardião 02, de retorno à frequência da torre. Guardião 02, pode manter inicialmente essa frequência e o caçador 08 está na decolagem, vamos coordenar a aproximação aí. Sim, irmão. O guardião vai ter necessidade de realizar com as duas aeronaves, um sobrevoo aqui nos hotéis, próximo da 35, hotel Stella Maris Convention, Catuçaba e o Devilho. Vai ficar próximo aqui a cabeceira da 35 na escuta permanente da torre. Sim, perfeito. Positivo. Eu tenho só a aeronave que vai decolar na pista 28, não interfere aí nesse setor. Está livre então os hotéis conforme Catuçaba e o Estela Maris. Grato, 02. No ponto de espera da 17, caçador 08. Autorizado, ingresso de decolagem, vai portar visual com os dois esquilos da Polícia Federal e da Polícia Militar. 06 na escuta, caçador? Prossiga, na escuta. Só manter inicialmente essa frequência. O caçador 06 já vai interceptar. Ciente, 06. Fora do som do caçador 08, visual com o guardião 02 e o caçador 06. Sente, decolado então os 21, pode manter essa frequência, os três, os dois caçadores e o guardião 02. Reporte quando para afastamento. Sente, 08. Guardião 02, 1, 2, 3, 4, 5. Digo 1, 2, 3, 4. Corregou 1-2, 6-0, próxima ponta de parada 2-8, pronto. Voo no 2, 6-0. Para informação de trás, eu tenho 3 aeronaves, 2 da Polícia Federal e 1 da Polícia Militar, nas proximidades do farol de Itapuã, mantendo de 500 a 300 pés na linha litoral. Vento de 240 graus, 1-4, nós, a quadra autorizada, pista 2-8, toda extensão. Tenente Kaufmann está autorizado a alinhar decolada 28, voo 260. Afirma, alinhar decolada pista 28, toda extensão 240, 13, nossa. Tenente livre decolagem da 28, voo 260. Na escuta de solo. Firmativa, na sua escuta. Copia para Guarulhos, 340. A gente agradece aí, por favor. 3895, está autorizado para Guarulhos, o número voo 340, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5437 e a frequência do controle 119.80. Muito obrigado. 340 para 28, a primeira esquerda, Galha, Val, Sagaz, 5437, 198. 3895. 3895, só confirmando a saída, Gole, ok? Gole, Eval, Sagaz. Gole, Eval, Sagaz. Obrigado. Correto, da 3895, o ajuste é 10013, chame pronto, pushback, acionamento no 01. Obrigado, reportaremos. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. O transponder 5424 e a frequência do controle 119.80. Dário, Delta, Dário. Sente, Delta, Dário, mulher. Delta 28, curva esquerda na Gole, Gole, Val, Val, Sagaz. 5424, transponder 198, controle, passaria do 9800. Só 206, na escuta? Na escuta, 06. Precisa do ANAC também. 710-686. 110-686, sente. 08 na escuta? Na escuta, o ANAC 825364. Do 4107, pronto, cópia. Copia 07. Azul 4107 está autorizado para RJ, o número voo 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Eudes. Transponder 5434 e a frequência do controle 119.80. CS 380 autorizado, a permissão de 50, decola da 28, com curva esquerda Gole, Eval e Eudes. 5434 é o transponder. E o controle 198. 4107, correto. O ajuste é no 013. Chame pronto, pushback, acionamento no gate 09. Tá pronto já, o 4107. Gente, então no gate 09 está autorizado. Pushback, acionamento azul 4107. Chame para trás. Está autorizado, reportará 4107. Foi estacionamento, vou no 015, gate 06. 612 é o gol 1015, está autorizado. Chame táxi. Vamos lá para o táxi, vou no 09. 28, controle 119, decimal 8. Vai ser a curva após 1 no meu pés, pelo menos, ok? Afirmo, na decimal 8, curva após 1 no meu pés, pelo menos, funciona 357. Salvador, Força Aérea no 357. Força Aérea no 357, bom dia. Contato radar, signo tem 1-0-0, saída coral. 1-0-0, saída coral, Força Aérea no 357. Ataque do gol no 0, no 5, 1-8-0 a bordo, 4-10, avião. Eu. 3-6-8-5, 1-2-6-0, obrigado, bom domingo. Gol no 0, no 5, grátis, táxi via Juliette, Alfa e próximo a Golf, chame torre 183, ajuste 1-0, 1-3, tem um bom voo, bom dia. Juliette, Alfa, próximo a Golf, 283, gol no 0, 1-5, obrigado, bom dia. Azul 4060, muito boa tarde. Identifique, chegada CARI, desça para 2 mil pés, 1013 é o ajuste. Identificação, 2 mil pés, 1013, 4060. Azul 4107. Foi interior 3h30, alternando Campinas, só informe o PLB. 86 grato. Táxi via parte principal, após Juliette, Alfa e próxima Taxiway Golf. Cabeceira 28, vai chamar a torre 183. O ajuste 1-0-1-3, tem um bom voo, bom dia. Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera é 18-3. Bom dia, o Azul 4107. Ok, para afastamento então, aguarde só um instante a transferência, Guardião 02, prosseguindo no axé. Prosseguindo no axé, aguardando transferência para o controle, seguindo aí do Guardião, do Caçador 0608, Guardião 02. Vicente, então vai transferir inicialmente só o Guardião, é isso? Afirmo, inicialmente só o Guardião. Mate, dá presente 198 no axé, até a volta. Até o retorno, grato aí pelo apoio e a colaboração. Nada. Colagem na saída Gole, após Eval, após direto Porto Seguro. Transponder 5441 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Porto Seguro 340, via uniforme ISC 50 até BDEV após DCT. Decola na da 28 com curva esquerda na Gole, Eval, DCT. E o transponder 5441 e o controle 119.80.